A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez com gratidão a Ele e a Ele toda a glória, nós nos reunimos, mesmo que através do meio de comunicação, para nos edificarmos. Era meu desejo ter compartilhado com vocês sobre a formação de um líder no seu quarto passo, livro de Leroy Ames, Princípios de Liderança Espiritual, editora Mundo Cristão. Então, nós vamos ver a unidade 4. Era meu desejo ter mandado no final de semana, mas como não houve possibilidade e nós estamos apenas a 5 dias da inauguração do nosso segundo trabalho aqui no campo, graças ao Senhor, realmente graças a Ele toda a glória. E então estamos mais ou menos concentrados. Ou basicamente concentrados nessa questão. Mas agora nós vamos enviar então para você mais uma reflexão: a atitude do líder para com os outros. É o capítulo 4 desse livro. Vejamos algumas características interiores que são indispensáveis, que vão aperfeiçoar o relacionamento do líder com aqueles que o seguem. Lembrando a todos vocês que nós estamos falando de liderança cristã, mas qualquer pessoa, com um pouquinho de cuidado, um pouco, não precisa nem de muito cuidado, pode adaptar esses princípios de liderança para a sua vida estudantil, para o seu trabalho, para a empresa que possui, ou a empresa onde trabalha. Ou seja, em vários segmentos da vida, na família. E mais uma vez eu repito, são princípios espirituais e o nosso foco é formar líderes. O meu foco particularmente é formar líderes. Nós precisamos de liderança no Brasil desde os anos 60, que nós estamos com um vazio de liderança no país. Se formos analisar a história do Brasil como um todo, na verdade, todo o processo educacional não favoreceu a formação de lideranças. Todo o processo educacional, toda a nossa formação, isso em 500 anos. Mas, particularmente, dos anos 60 para cá, nós ficamos com um hiato maior ainda. E isso se percebe na vida da igreja. Bem, isso posto, o que é necessário? Qual é a qualidade indispensável na formação de um líder no seu relacionamento com os outros? Quero destacar hoje para você, em primeiro lugar, um coração de servo. Jesus nos deu um resumo básico da sua vida, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Ele estava entre nós como aquele que servia, diz Lucas, capítulo 22, versículo 27. Portanto, irmãos e irmãs, os líderes devem oferecer a sua própria vida no altar de Deus para ser consumida pela chama do seu amor no serviço aos outros. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, texto clássico, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Repare bem, uma qualidade indispensável de um líder expressivo, significativo, é que ele já entendeu que ao invés de ficar numa posição elitizada, aqui eu não estou falando do ponto de vista econômico, eu estou falando do ponto de vista mais de condição, de relacionamento, condição de relacionamento com as outras pessoas. Se ele fica numa posição de intocável, de inacessível, isso vai dificultar a sua relação com as pessoas que o seguem. E pelo contrário, se ele toma uma posição de serviço junto àqueles que estão servindo, isso vai ser um elemento motivacional impressionante. É uma verdadeira transformação. Como eu dizia agora há pouco, se você aplicar isso, você, professor, professora, na sua relação no colégio, se cada pessoa aplicar isso no seu segmento de vida e trabalho, vai notar, vai perceber que o modelo de Jesus é extraordinário e com isso ele consegue mobilizar os seus discípulos, e a mobilização foi tão significativa, mas foi tão significativa, que o resultado são 2.000 anos de pessoas propagando aquilo que ele pregou. Veja bem, nós temos líderes expressivos em toda a história, mas 2.000 anos de pessoas propagando o que Jesus propagou, é claro que você pode dizer a outros fatores envolvidos, ao poder do Espírito Santo e a tantas outras coisas. É claro, você está correto. Mas observando também o aspecto da liderança, você vai ver que o fato de oferecer a sua própria vida no altar de Deus para ser consumida pela chama do seu amor, do amor de Deus, no serviço aos outros, às outras pessoas, aos liderados, seja em que segmento for, e nós vamos tratar particularmente na igreja, isso vai causando impacto. Isso vai fazendo diferença. Isso vai mudando a história dessas pessoas que vão tendo um novo modelo de liderança e depois vão se tornar propagadores daquilo que aprenderam. E como disse o texto de 1 João, é nisto que conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Agora, isso exige uma mudança profunda na compreensão do que significa ser livre, líder. Porque as pessoas pensam normalmente e até aspiram se formar, se graduar ou se habilitar tecnicamente num trabalho de um trabalho técnico, de mecânico. Hoje a tecnologia da informação e aspira com isso galgar, alcançar postos, subir na vida. Vamos dizer assim, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista do seu status quo, ou seja, do seu lugar na sociedade, da sua posição na sociedade, compreendendo que a partir daí, quanto mais ele alcançar ou ela alcançar essa posição, mais pessoas vão estar na condição de subalternos ou de servos e servas. Ora, Jesus apresentou um modelo absolutamente inverso. E se você experimentar esse modelo absolutamente inverso, você vai ver, vai notar na igreja, no reino, que é o mais importante, em primeiro lugar. No reino de Deus, no trabalho do reino, na igreja onde você serve, ou nos outros segmentos que fica aí como tarefa para você fazer a ponte, você vai ver que você vai alcançar pessoas trabalhando a favor dessa ideia que você está transmitindo, dessa postura. Então, muito do ensino de Cristo, nesse sentido, era revolucionário. Era estranho para os ouvintes do seu tempo, e não há dúvida que é estranho para os ouvidos das pessoas do nosso tempo hoje, com relação à liderança. Ele continua a ter um enfoque incompreensível em uma época que convocava e hoje também continua convocando as pessoas para chegar ao topo, escalar até o topo. Mas a Bíblia ensina que liderar é servir. O presidente, o CEO, o gerente, o diretor da escola, e voltando para o nosso segmento, toda a liderança da igreja nos princípios do reino que nós pretendemos incorporar, viver e transmitir, a Bíblia ensina um outro princípio, que liderar é servir. Em nossos momentos mais espirituais, reconhecemos a verdade desse conceito e respondemos com uma atitude calorosa e positiva. E quando respondemos assim, vamos conseguindo pessoas para se agregar a esse projeto. Particularmente, nós estamos falando ao projeto do Reino de Deus e você faz a ponte com outros segmentos, porque é importante para a sua vida. O problema, no entanto, é que nem sempre nós ficamos com essa atitude espiritual e o reconhecimento dessa verdade que Jesus nos ensinou, desse conceito, com esse tipo de postura de resposta calorosa e positiva, segundo o modelo de Jesus. Nem sempre. O problema surge no dia a dia. É muito mais fácil deixar que o liderado acabe se colocando na posição de serviço e você fique só na posição de comando. E isso não é bom. E a tendência, com isso é que você não consiga fazer, seguidores. Ou, quando consegue, vai fazer seguidores por um curtíssimo espaço de tempo. Então, há sempre espaço para mais um servo. No que diz respeito ao serviço, sempre há mais espaço para um servo. E eu espero que você hoje entenda que no seu relacionamento com as pessoas, você precisa servi-las. E isso tudo é um grande processo de formação do seu liderado. Na medida em que você servi-lo, você está apresentando um modelo. E esse modelo será reproduzido. O exemplo de Jesus, como eu disse, já alcança 2.000 anos. E olha que a igreja insistiu nesses 2.000 anos em fazer muita coisa contrária ao modelo de Jesus. E ainda insiste. A igreja nem sempre está preparada, nem sempre é bem preparada, nem sempre tem uma boa formação de líderes. E mesmo fazendo um monte de coisa errada, um monte de bobagem, ainda assim, o processo continua porque, primeiro, há a graça de Deus, a ação de Deus, mas também porque o modelo que Jesus deixou acaba impactando, sempre em todas as comunidades, pelo mundo inteiro, uma pessoa aqui, outra ali, e isso se multiplica depois a 30 por 1, ou seja, um líder é capaz de gerar mais 30, a 60, a 100 por 1. Nós estamos agora completando 1 ano e 2 meses. E eu estou na expectativa ainda, o relatório não chegou, mas eu estou na expectativa de que nós tenhamos como resultado de que pelo menos uma vez, mas alguns já foram centenas de vezes, principalmente os do WhatsApp. Já estejamos chegando à formação de 3 mil a 3.500 pessoas. Vamos aguardar e eu passo isso para vocês. Com 1 ano e 2 meses. Na igreja local aqui temos 8 meses e estamos formando líderes e esses líderes já estão assumindo funções e já estamos abrindo um segundo trabalho. Temos notícia de que outras comunidades tentaram já abrir nessa cidade para onde estamos migrando, para essa segunda cidade aqui no leste de Minas, e não conseguiram. E um dos motivos, você pode ter certeza disso, é o não investimento na formação da liderança. E você pode ter certeza que o resultado do que está acontecendo sempre é pela ação de Deus, sempre pelo mover de Deus, pelo poder de Deus. E quando é de Deus, é para a glória de Deus. Mas dentro desse mover de Deus, há um princípio que ele incutiu em nossos corações há muitos anos atrás, que é investir na formação de liderança. E essa liderança vai ganhando uma perspectiva de reino de Deus, e dentro dessa perspectiva vai espalhando a semeadura, ou seja, o projeto vai se ampliando. A Bíblia ensina que o caminho para a subida é a descida. Por isso Jesus veio até nós, se esvaziou, se fez ser humano, se fez servo, foi obediente, foi até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Mas o maior dentre vós será o vosso servo, disse o Senhor Jesus. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quem se exalta acaba sendo humilhado. Mas quem se humilha acaba sendo exaltado. Aqui, isso já acontece, mas, sobretudo, pode se preparar para a maior recompensa de todas que Jesus nos disse. Ele disse para os discípulos não ficarem tão emocionados com o fato deles terem ido, evangelizado na missão dos 70, evangelizado, curado pessoas, libertado pessoas do cativeiro espiritual, emocional, físico. Não ficassem tão impressionados com isso, mas ficassem mais alegres, porque o seu nome estava escrito no livro da vida. Então pode se preparar, porque a maior recompensa mesmo nós ainda vamos receber quando estivermos com o Senhor na glória. Aqui já acontece, você pode ter certeza, vendo você ou não, tendo tempo para ver a colheita ou não, isso já acontece. É certeza, não há dúvida. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Isso acontece você vendo a colheita, ou você, mesmo que você não tenha tempo de ver a colheita, você vai saber dela. Você vai saber dessa colheita lá na glória. Agora, muito mais. Você vai colher muito mais alegria, muito mais satisfação, muito mais realização, muito mais amor, mais paz, tudo mais. Quando chegar diante do Senhor e ele falar: olha, você fez, você foi o que eu mandei você ser, e você fez como eu mandei você fazer, no que tange à liderança. E aqui está o seu galardão. E você certamente se alegrará muito passando com ele toda a eternidade. Uma segunda característica desse capítulo de formação de liderança é um espírito sensível. Uma segunda atitude necessária ao líder em relação a outras pessoas pode ser descrita como um espírito sensível. Jesus, novamente, é o nosso melhor exemplo. Observe a sua reação às necessidades das pessoas. No texto de Marcos 8, de 1 a 3, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, eles desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então Jesus, irmãos e irmãs, estava sensível à necessidade das pessoas, desde a necessidade mais básica, que era a alimentação, até as necessidades mais profundas. Assim, os líderes devem ser sensíveis, irmãos, irmãs. Só há uma liderança agradável a Deus e com um resultado que possa também ser agradável a Ele e que venha alcançar, se não 2.000 anos, porque o modelo de Jesus é um modelo perfeito e nós não conseguiremos viver exatamente na plenitude da santidade como ele viveu. Mas você pode ter certeza absoluta que o fruto dessa semeadura de sensibilidade vai impactar muitas pessoas. Então, liderança, prepare-se para se tornar uma pessoa sensível à necessidade das outras pessoas. Essa sensibilidade vai capacitá-lo, vai habilitá-lo para você conduzir o rebanho. Isso tanto para pastores e pastoras, jovens, pastores e pastoras, como também diáconos, presbíteros, líderes em geral, líderes de ministério. Pode ter certeza disso. Evangelistas, missionários. Algo que você deve fazer acima de tudo é conhecer as pessoas, a necessidade das pessoas e estar sensível à necessidade delas. E conhecê-las individualmente. E para conhecer individualmente, você precisa gastar tempo. Ninguém conhece outra pessoa se não gastar tempo e muito tempo para conhecer o máximo possível dessa pessoa no aspecto da sua individualidade, o que nós chamamos de a sua subjetividade. Você precisa gastar tempo. Se você não gastar tempo, você não vai conhecer a pessoa. E se não conhecer a pessoa, não vai saber as necessidades. Pelo menos as mais profundas. Você pode saber uma ou outra, mas não vai saber as mais profundas necessidades. E aí não vai conseguir liderá-la a contento, segundo o padrão de Jesus. Essa é uma diferença clássica e básica entre um líder na mão de Deus e um líder que não é alguém que está na mão de Deus. Um líder na mão de Deus é sensível, está atento à necessidade do povo, é compassivo ao lidar com as pessoas, procura conhecê-las individualmente, procura conhecer suas necessidades, se aproxima, gasta tempo, investe nelas. Outros líderes estão confortáveis na sua posição de liderança e não investem tempo nenhum, zero, para conhecer as pessoas. Vão lá, pregam lá da frente, mas não investem nas pessoas. Por que não investem? Porque estão muito distante delas, então não podem investir. Porque não conhecem. Então não podem investir. Também porque não tem interesse. Já está na sua posição de liderança, não tem interesse nenhum em saber o que o outro está passando, o que o outro não está passando. Às vezes fica sabendo por outro alguém, por algum comentário na igreja, por uma necessidade que vem à tona, os irmãos comentam, mas não tem interesse, não vai atrás. Eu quero chamar você, meu irmão, minha irmã, líder do reino de Deus. Você precisa ir atrás das pessoas. Você precisa olhar nos olhos dela, conhecer as suas necessidades, se interessar por elas. Senão, você jamais vai saciar a sua fome. Foi isso que Jesus fez. Você pode ser um excelente pregador, uma pregadora, de púlpito, mas você vai estar longe do seu rebanho. Seja qual for, na mocidade, seja com homens, com mulheres, com crianças, seja com qualquer segmento. E você, de liderança em outros segmentos, também profissionais, você vai estar longe. E você pode me dizer agora, você está ouvindo, é amigo, tá? Eu não estou nem aí. Se o meu liderado não me obedecer, eu mando embora e ponto. Ótimo para você. Aliás, como eu costumo dizer, péssimo para você. Você vai ser um péssimo líder e você jamais vai ser amado e jamais vai influenciar. E o dinheiro que você ganha, ah, mas eu ganho muito, eu não estou nem aí com os outros. O dinheiro que você ganha não vai lhe satisfazer, amigo. Porque não satisfaz. O dinheiro compra uma série de coisas que ele pode comprar. E isso facilita muito a vida da gente. Isso sim, você vai conseguir. Mas você não vai conseguir comprar o amor das pessoas. Você pode comprar o interesse delas de ficar perto de você, de fazer média com você, mas você não vai comprar o amor delas. Porque você não olha nos olhos dela. E quando elas olham nos seus olhos, elas percebem que você não está nem aí. Então, é preciso que você seja sensível. Se há uma mudança que nós precisaríamos fazer, que nós precisamos, colocando o tempo verbal no lugar certo, precisamos fazer no pastorado nos últimos dias, é o de formar pastores e pastoras com um coração sensível à necessidade do outro. Jesus foi assim. Ele foi simples e se aproximou. O autor conta aqui a história que um dia o seu filho disse o quanto ele gostava de um determinado professor. E mencionou o quanto gostava desse professor, e então o autor perguntou para ele: filho, por que você gosta tanto dele? E a resposta também foi direta: pai, ele sabe o meu nome. Incrível! Ele sabe o meu nome. Isso significa o quê? Que nem todos os professores sabiam o seu nome. Mas esse professor sabia o nome dele. E só o saber o nome, lembrar o nome, já era uma coisa marcante. Por favor, não estou jogando peso para você que tem 20, 30, 40 turmas, mas estou dando um exemplo de que nós precisamos, quanto mais nos aproximarmos das pessoas, maior impacto nós podemos causar nelas. O Senhor falou com o autor, através dessa situação, as pessoas estão famintas por serem reconhecidas. Eu creio muito nisso também, irmãos. O pastor Ivênio dos Santos me ensinou muito sobre isso. Não somente isso. Se os líderes são realmente o que são, eles devem conhecê-las. Esse é o único caminho através do qual elas podem. Esses líderes podem ser úteis às pessoas ou aos liderados de uma maneira significativa. Por isso, leio agora Primeira Epístola de Tessalonicenses, capítulo 5. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Agora, irmão, irmã, eu pergunto para você, líder, como é que você vai saber quem é insubmisso? Se você está à distância, só porque alguém veio contar uma história A ou B ou C, você pode estar caindo numa lorota ou numa intriga. Como é que você vai saber quem está de fato desanimado? Só pela ausência? Podem ser outros motivos, pode não ser desânimo. Como é que você vai amparar os fracos se você não sabe quais são as suas fraquezas de fato? Como é que você vai ser longânimo para com todos? Como é que você vai ter um longo ânimo para com todos, se você não está disposto a ser solidário ou solidária? Então, os três grupos que são mencionados nessa passagem, o primeiro é formado por aqueles que precisam ser mantidos com rédeas curtas, ou seja, os insubordinados. Como temos isso? Agora, como fazer isso? Só conhecendo. Um segundo grupo mencionado são os fracos de espírito, ou melhor, os covardes, os tímidos. Aqui não é a ideia de pobre de espírito de Mateus, tá bem? Da bem-aventurança. Os fracos, aqueles que são mais acovardados diante da vida, os mais tímidos diante da vida, aqueles que têm uma tendência a ter medo da própria sombra. Como você vai saber disso? Só se aproximando. Os insubordinados são, na verdade, crianças, crianças mimadas. Mas eles necessitam de ajuda e o líder deve se aproximar dessas crianças que podem ter 40, 50, 60, 70 anos. Crianças emocionais. E isso requer paciência redobrada e oração específica que pode ser feito. Mas como vai ser feito? Se você souber qual é a criancice dessa pessoa. Qualquer liderado em qualquer segmento pode ser ou um insubordinado ou um acovardado, um tímido exagerado, um excesso de timidez. Mas é importante que, para que você possa realizar alguma coisa de relevante, você esteja se aproximando. Esse é o modelo de discipulado de Jesus. Preste atenção, eu vou falar em voz bem audível para repercutir mesmo. O modelo de discipulado de Jesus nada tem a ver, nada tem a ver, nada tem a ver com um processo que surgiu na igreja brasileira, vindo de um outro país, que na verdade é um processo de ganhar vidas, de multiplicar, de ganhar pessoas. Para ganhar pessoas, esse processo eclesiástico é interessante, porque ele se usa de uma ferramenta chamada acampamento, que é utilizado, foi muito utilizado no século XIX, na colonização americana, e toda vez que você tem um retiro de pessoas que elas saem do seu dia a dia, do seu cotidiano e têm um tempo para se concentrar, isso já gera um impacto. E depois, quando você agrega isso à palavra, à oração e a outras coisas, isso vai ter um tremendo impacto. E aí é muito bom para ganhar as pessoas. Mas isso nada tem a ver com discipulado. Discipulado é um processo que vai exigir um coração sensível e um nível de aproximação tão estreito, um coração de servo para dar a vida por essas pessoas. Não é dar um pouquinho de tempo, é dar a vida por elas. Até a sua última gota de sangue. É dar a sua sensibilidade a elas através dos seus atos solidários. Harvey Hosland é um líder cristão na capital dos Estados Unidos e sua vida tem sido, irmãos e irmãs, grandiosamente abençoada por Deus. Hoje, muitos homens e mulheres que foram alcançados e treinados por esse homem estão servindo ao redor do mundo inteiro. E um dos seus pontos fortes é a habilidade de inspirar pessoas a doar-se a Deus, doar-se integralmente a Deus, doar-se sacrificialmente. Agora, como ele conseguiu isso? Como ele consegue isso? É porque ele se doa integralmente. Custe o que custar. Pegando a doença que tiver que pegar. Mas ele vai, de manhã está num lugar, à tarde vai estar em outro, à noite vai estar em outro. Não tem feriado, não tem, reunião familiar, não tem nada mais importante do que isso. É uma questão que você tem que decidir. Se você vai ser um líder que tem um cargo em algum lugar, na igreja ou em algum outro segmento, e as pessoas vão temer você, vão ter medo, senão você manda elas embora, ou até não faz caso delas no caso da igreja, no âmbito da igreja. Se elas vão ter medo de você, se elas vão obedecer você enquanto você estiver nessa função, ou se você vai influenciá-las para o resto das suas vidas. Então, como ia dizendo, não colaboradores tímidos, hesitantes, relutantes, têm se transformado em doadores audaciosos e alegres. Como? Uma vez covardes, foram desafiados pela vida de um homem, esse irmão Harvey Hosland, eles foram inspirados de tal maneira que esse homem abriu o caminho para elas. E sua vida e testemunho inspirou e fortaleceu para uma mudança radical nas suas vidas. Ele ajudou os fracos. Hoje nós estamos chegando a um número ínfimo, ínfimo, perto do que eu pretendo chegar, dependendo da vontade do papai, de quanto tempo ele nos der. Mas eu já estou feliz, porque éramos cerca de 50 a 100, e hoje estamos começando a chegar a casa dos 3 mil que estão sendo influenciados praticamente todo dia, na mesma direção. Para finalizar hoje, irmãos, Rod Sargent é um homem poderosamente usado pelo Senhor no mundo inteiro. Quando ele foi um recém-convertido, um novo convertido, no entanto, experimentou muitas dificuldades por causa do alcoolismo. Assim como muitas pessoas passam, né, irmãos e irmãs, para se livrar de algumas questões. Antes de sua conversão, ele passava várias noites nos bares em Los Angeles para acordar na manhã seguinte com dor de cabeça. Dores de cabeça terríveis, seguidas de pavorosos lapsos de memória. Mas, aleluia, ele se entregou a Cristo. Irmão, irmã, líder, hoje que está me ouvindo, ele se entregou a Cristo através de um grupo de comunhão, grupo de coinonia, em Pasadena e continuou a frequentar esse grupo para estudar a Bíblia e orar. Mas ocasionalmente ainda sucumbia à velha tentação de ir ao bar e tomar alguns tragos. A vida dupla trouxe-lhe o medo de que o grupo descobrisse e não mais o recebesse. O líder, aliás, isso acontece, né? Que os irmãos são especialistas. Eu vou repetir isso para que você se livre desse câncer. As pessoas acertam 90% do tempo com você, pessoas da sua família, pessoas que você conhece, acertam 90% do tempo com você. Nos 10% que elas erram, nos 15%, nos 20%, pode ser, você enfatiza mais o erro delas do que o seu acerto. Isso até dentro da igreja acontece e é o motivo de muitos desanimarem. Então, livre-se dessa praga, dessa peste, desse vírus. Essa é uma coroa também, é um corona também. Mas é um outro tipo de corona, é um corona diabólico, onde você não valoriza as pessoas pelo que elas fizeram. Valoriza só e destaca só onde elas foram infelizes com você. A vida trouxe medo para esse homem, medo que o grupo não aceitasse mais. O líder, queridos, contudo, sabia o que estava acontecendo e continuou a encontrar-se com Rod para orar, para estudar a Bíblia. Ele sabia dos vacilos, de algumas quedas, e ele continuou investindo, continuou investindo, continuou ajudando esse irmão que oscilava. Ele praticou a admoestação da Escritura: ajudai os fracos. Agora, irmãos, hoje, Rod é um líder cristão respeitado. O homem que o ajudou teve espírito sensível, conhecia a sua necessidade e, ao invés de falar mal e abandoná-lo, o atendeu. Teve espírito de servo e teve espírito sensível. Para encerrar, meus queridos irmãos e irmãs, hoje, conheça as pessoas que você lidera. Ou você conhece as pessoas que você lidera, ou você não lidera. Na verdade, você não está liderando. Ah, o senhor é que não sabe. Eu fui nomeado diácono, eu fui nomeado presbítero, eu fui nomeado pastor, eu fui nomeado para um cargo na mocidade, eu fui nomeado para um cargo na não sei aonde, na vida da igreja, junto com a terceira idade. Eu sou professor de escola dominical. Meu querido, você tem o nome, a nomenclatura que lhe garante que as pessoas vão ouvi-lo na hora dessas reuniões, desses segmentos, mas você não as lidera. Para que elas sejam lideradas por você, você precisa conhecê-las. As pessoas só são lideradas e só seguem líderes que as conhecem, que olham nos olhos delas, que são servos delas, que são sensíveis ao processo de transformação da vida delas. Conheça as pessoas que você lidera. Conheça os que precisam ser estimulados e estimule, e os que precisam ser contidos, porque tem alguns animados demais e às vezes um pouco precipitados e querem acelerar demais quando não é possível. Aí você precisa conhecer para poder administrar essa questão. Alguns possuem grandes talentos e precisam ser estimulados a utilizá-los, mas veja, você precisa conhecer. Outros têm propensão a envolver-se em coisas que estão um pouco acima das suas habilidades e capacidades. Você precisa conhecer. Se mergulharem nelas, em breve estarão atoladas em responsabilidades e demandas. Você precisa conhecê-las. Essas duas coisas, queridos irmãos e irmãs. Portanto, um coração de servo e um espírito sensível são fundamentais, são cruciais. É uma boa palavra. Cruciais. O vocábulo tem muito a nos ensinar, né? Elas são cruciais para um bom líder. Se você quer liderar, você precisa de um coração de servo e um coração sensível. Se você vai liderar com essas características, ou melhor colocando, se você vai liderar, essas características devem fazer parte integral da sua vida. Tá bem? Se você vai liderar, fazer seguidores, fazer discípulos, no nosso caso, fazer seguidores dos valores do reino de Deus, se você vai liderar, essas características devem fazer parte integral da sua vida. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Queridos, só o Senhor. Que Deus abençoe, ou no próximo final de semana, ou dificilmente, porque será o momento da inauguração, nós teremos aqui uma delegação de São Paulo, provavelmente no início da semana que vem. Nós vamos falar sobre a quinta unidade. Porque alguns líderes são excelentes e outros não são. Mas eu quero dizer que hoje, espírito de servo e espírito sensível já nos leva à condição de excelência e já nos ensina a como nos relacionar com as outras pessoas, principalmente. Fundamentalmente, os nossos liderados. Você está sendo preparado para ser líder? Então vá pedindo para Deus: Senhor, me dá um coração de servo, não um coração de mandão, um coração de servo. Um coração de servo não encurrala ninguém na parede e diz assim: se isso não acontecer, eu não participo mais. Ser coração de arrogante, de gente imatura. O arrogante é um grande imaturo também. Uma outra criancinha mimada. O arrogante não passa de uma outra criancinha mimada. Se você está sendo líder, entenda que você vai ter que pagar um preço. E esse preço que Deus está concedendo para que você sirva no reino, na verdade, ele já pagou tudo para a sua salvação, libertação, vida plena, vida abundante, vida eterna, justificação pela fé. Olha, ele já fez tudo e agora ele ainda está outorgando a você a condição de líder no reino dele. Então, entenda, a sua atitude como líder para com os outros deve ser de servo. Servo. Se preferir como alguns textos, alguns versículos do Novo Testamento, não todos, mas alguns do Novo Testamento, trazem a palavra doulos, que significa escravo. Se faça servo. Se coloque nessa posição diante das pessoas. E você vai ver o impacto que isso vai gerando ao longo do tempo. Se faça sensível e compreenda as pessoas. E você vai ver o impacto que isso vai gerando. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque você está fazendo esse treinamento de liderança, mesmo à distância, não é o ideal. O ideal é quando nós trabalhamos olho no olho, mas temos que aproveitar todo o tempo, irmãos e irmãs. Hoje em dia, temos que aproveitar todo o tempo, porque o mal está espalhado por aí, né? Então, vamos aproveitar de todas as maneiras. Quero lembrar você que já são mais de 50. Aproximadamente 60 ministrações sobre liderança que estão lá no blog. Não perca, de materiais diferentes, de denominações diferentes, inclusive um livro da Bíblia que foi o livro de Neemias. Depois nós voltamos para outro livro que eu quero trabalhar com vocês, outros livros da Bíblia também, mas não estamos selecionando material de uma denominação ou de outra. Não, estamos aproveitando o melhor que nós encontramos de várias denominações diferentes, porque nós somos parte de um só corpo. Vá lá, ouça a primeira, depois a segunda e assim por diante, e vá se habilitando. São aproximadamente 60 ministrações de liderança. Fora as ministrações bíblicas que você pode ouvir, que amanhã eu comento com você quais estão lá no blog. Mas a minha oração agora é para que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida um coração de servo e um coração sensível. Espírito Santo de Deus, faça essa obra, faça esse derramamento. Por favor, Senhor, opera isso. Nós temos um hiato no Brasil, na verdade, desde o processo de invasão portuguesa, invasão europeia aqui nas Américas, porque já havia um povo aqui, o povo indígena. Então, na verdade, não houve descoberta nenhuma, houve invasão. Senhor, desde esse momento, principalmente a América Latina não tem sido um lugar de grande investimento e valorização de líderes. Nós temos oficinas, workshops nas últimas décadas nas empresas, mas fica muito restrito a um número pequeno de pessoas. Senhor, em nome de Jesus, muda a história desse país e muda a história desse continente. Agora eu te peço pela igreja, muda a história da igreja do Senhor Jesus, gerando líderes segundo o modelo de Jesus, que tem espírito de servo e que tem espírito sensível. Porque isso certamente vai cobrir um pouco da brecha que ficou nesse processo todo, e em particular, depois da Segunda Guerra para cá, depois dos anos 60 para cá, isso vai suprir um pouco, se o Senhor gerar na igreja líderes segundo a imagem e a semelhança de Jesus, o modelo de Jesus. Opera essa obra e que essa unidade seja mais uma pequena contribuição para o crescimento espiritual do teu povo que ouve essa palavra. Abençoa em nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação e o coração de servo e o coração sensível da Santíssima Trindade venha sobre todos nós, particularmente sobre os líderes de todas as denominações que são de fato cristãs. E assim seja, hoje até a volta de Jesus e depois possamos gozar com ele da vitória eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém, amém e amém.